com o que eu te digo. Pra tu não correr perigo, é melhor ficar comigo. Quero ser bem mais que amigo. Saí de casa só pensando em você. Cada palavra eu queria dizer, mas será que eu chego em você? Vou fugir de você, com medo de perder. Eu não vou embora, não vou marcar toca. Eu quero agora seu beijo na boca. Finge que não liga, mas tá amarrada. Hoje minha amiga, amanhã namorada. Não sei o que veio a me conquistar. Passei a semana inteira, contei as horas do ponteiro. Pra chegar a sexta-feira, deitava no travesseiro, pensando em uma maneira de encontrar essa mulher pra ter uma conversa verdadeira. Olha que garota, você me fascina. Assim que eu lhe vi, eu constatei a obra-prima. Então chega por si mesmo, aqui eu sou dispor. Dá a mão, venha comigo que eu te mostro que é amor. Venho e vejo esse desenho. Você é um engenho, com toda a perfeição que há. Tenho e já mostrei empenho. Agora sem desdenho, só falta é você topar. Não sei o que veio a me conquistar. Só sei que quando vi eu não parei de olhar. Acho que foi esse jeito de dançar. Chega, larga tudo agora e vem pra cá. Vem cá, mas vem agora. Vem já, e não demora. Vem cá, não se controla. Vem já, e me namora. Vem cá, mas vem agora. Vem já, e não demora. Deixa, não se controla. Vem já, e me namora. Sem controle. Sem controle. Sem controle. Sem controle. Sem controle. Sem controle.